Leno Papatinho, Babu Santana. Gata, vem dançar comigo nesse som. Gata, vem morar comigo no morrão. Gata, Vidigal é tua tentação. Linda, pega a visão. É, linda, pega a visão. Gata, vem dançar comigo nesse som. Gata, vem morar comigo no morrão. Gata, Vidigal é tua tentação. Linda, pega a visão. Linda, pega a visão. RJ é tua tentação, a minha ela é sensação. Sinceramente eu já tô vendo a cena, ela de biquíni em frente aos dois irmãos. Vou levantar alto, eu tô com meus irmãos, ela bronzeada curtindo um som. Ela olha o mar, põe Martim da Vila aí pra completar o Matilhão. Então para tudo, tô entendendo nada que tá acontecendo. Toda linda com tecido fino, imagina a senha, tá anoitecendo. Mudando a mente, fazendo história, não é prepotência, eles que tão dizendo. Subi tão depressa, van tá me esperando, mais um show lutado, calma, tô descendo. Gata! Vem dançar comigo nesse som. Gata, vem morar comigo no morrão. Gata, Vidigal é tua tentação. Linda, pega a visão. É, linda, pega a visão. Gata, vem dançar comigo nesse som. Gata, vem morar comigo no morrão. Gata, Vidigal é tua tentação. Linda, pega a visão. É, linda, pega a visão. Cena, vim morar comigo no morrão. Imagina acordar de frente pro mazão. De rolê pela rua, de touro na garupa. Nós na laje ou na praia, a escolha é sua. Você dançando é maldade, tudo começou naquele fim de tarde. Assim que eu te vi, peguei a visão. Você e as amigas mirante do Abrão. Ao som do papatinho, paizão te dá carinho. Fica tranquila, é o bicho. Gata, vem dançar comigo nesse som. Gata, ela vem sabe morar que comigo nós no morrão. É gata, papatinho, Vidigal é Babu, tua tentação. L7, que é o bicho. O que é o bonde?